Eu, como devem saber, não sou filiado no PSD, nem propriamente na minha candidatura, se eu for ou não candidato, porque, como disse, aquilo que eu exigi mantém-se neste momento, e por isso não sei, mas não tenho comentários a fazer por uma razão. Isso pertence aos órgãos próprios do PSD, escolher os seus candidatos e aos seus militantes. Não tenho nada a acrescentar em relação a isso. Para mim, se eu for candidato, é-me indiferente as pessoas que eu vou ter que enfrentar. Mas se calhar, por este caso, até me dará um gozo especial a ir a uma luta desta, ir a esta luta. Não deixaria de dizer isso.